Coluna Entrelinhas Estratégicas, onde encontrar a fonte de ideias infinitas. Para os autores, encontrar uma fonte infinita de ideias é essencial, e essa fonte está ao nosso redor em tudo o que vivenciamos e experimentamos. Beber de outras fontes é um excelente ponto de partida. Ler livros de diferentes gêneros, assistir a filmes, visitar exposições de arte e ouvir músicas variadas podem abrir novos horizontes e inspirar novas perspectivas. Cada obra, seja literária, visual ou auditiva, traz consigo uma bagagem única que pode desencadear uma série de ideias e reflexões. A diversão e as brincadeiras também são aliados poderosos da criatividade. Momentos de lazer, jogos e atividades lúdicas relaxam a mente e permitem que ela explore caminhos não convencionais. Esses momentos de descontração muitas vezes levam a insights inesperados e brilhantes. O sono e o ócio são igualmente importantes. Durante o sono, nosso cérebro processa informações e emoções, reorganizando-as e criando novas conexões. Sonhos podem ser uma rica fonte de inspiração, revelando-nos cenários e histórias que não surgiriam na vigília. O ócio, por sua vez, oferece à mente um espaço para divagar sem pressão, permitindo que ideias floresçam naturalmente. A mente contribui significativamente para a criatividade quando está bem cuidada. Práticas como a meditação, a leitura e o exercício físico mantêm o cérebro saudável e mais apto a gerar ideias inovadoras. O equilíbrio entre atividades mentais e físicas é crucial para manter a criatividade em alta. A criatividade não vem de um único lugar. A chave está em estar aberto a novas experiências e permitir que a mente viaje livremente por diversos territórios criativos. Cris Veríssimo é formada em Relações Públicas, consultora de marketing para autores e editoras. Ministra cursos e treinamentos de marketing digital, é colunista de marketing, palestrante, editora, autora de diversos livros de ficção e não ficção. Vencedora de 8 prêmios literários e best-seller Amazon. Em 2022, seu romance Jogo de Ilusões foi eleito melhor romance contemporâneo pelo prêmio World Book Review. No ano seguinte, seu livro O Diário da Maternidade foi eleito livro do ano e autora do ano, pelo mesmo prêmio.